Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Nasceu a 28 de dezembro de 1967. Partiu 42 anos depois. A 23 de maio de 2010. Foi um dos maiores cantores românticos do seu tempo. A par, ainda que em géneros diferentes, de artistas como Rui Veloso ou Tony Carreira. Estou a falar-lhe de Albertino João Santos Pereira, ou seja, Beto. Partiu no passado domingo vítima de um acidente vascular cerebral. É hoje, aliás, é sobre ele que hoje vamos falar nesta edição da Musicália. Não vou falar muito, não há muito para dizer sobre o percurso artístico de Beto, que entretanto teve uma carreira muito prematura, com apenas 12 anos, dos quais se destacam sobretudo os lançamentos dos seus álbuns e o sucesso que com eles obteve. Pois vamos aqui trazer temas que fizeram sucesso na curta carreira de Albertino Pereira, ou seja, Beto. E vamos começar com um dos temas que o celebrizou. O tema que cantou com Rita Guerra, Cavaleiro Andante, do seu álbum, dela, Desencontros. Era habitualíssimo que Beto fosse convidado para participar em álbuns de outros cantores, como o caso de Paulo de Carvalho e mesmo de Mênito Ramos, ou também no caso de concertos, como era mesmo o caso de Luís Represas ou mesmo de Paulo Gonzo. Foram muitas as primeiras partes que Beto realizou em espetáculos e, aliás, em salas, como os Coliseus dos Recreios e do Porto. Beto poderá não ter tido tempo para marcar a geração à qual pertenceu. Mas certo é de que, para aqueles que gostavam dele, deixará sempre uma marca e vários motivos. Infelizmente, possivelmente só agora Beto passará a ser realmente conhecido. Tarde demais. Mas mais vale tarde do que nunca. Ouvimos agora o tema Cavaleiro Andante na voz de Beto, com a colaboração, ou de Rita Guerra com a colaboração de Beto. É um duo, no real sentido da palavra. Depois, Memórias Esquecidas e Dois Corações, que fizeram parte do seu primeiro álbum, lançado no ano de 2003, intitulado Olhar em Frente, o primeiro de 4 CDs que lançaria este artista português. Influências em 2005, Por Conta e Risco em 2008 e Cumplicidade juntamente com o seu amigo Mênito Ramos, no ano de 2009, foram os restantes. Ouçamos, pois, temas do primeiro trabalho, juntamente com este Cavaleiro Andante, com Rita Guerra. Chega com a brisa que vem do mar, brinca no meu

cumplicidade, paixão, ternura, tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é a aventura entre uma dama e um sonhador. Dois corações unidos numa dança de alegria e de paixão. Ouvimos mais dois temas deste artista que lançou quatro álbuns, isto podemos dizer a solo, embora o primeiro, aliás, embora o último tenha sido. Aliás, quatro álbuns a solo, é isso que eu queria dizer, quatro álbuns a solo. Eu há pouco esqueci-me de referir um, queria me referir ao Porto de Abrigo, o álbum de 2006, e faltou, peço desde já desculpa pela minha falha. Poderíamos dizer que no fundo até teria mais dois. Há pouco referi o álbum Cumplicidade com Ménito Ramos, também, não referi como dele, mas poderia até talvez devesse ter referido o álbum Desencontros, referi como sendo de Rita Guerra. A verdade é que foi um álbum em duo, portanto, podemos referir que foi um álbum a dois, digamos assim. Os temas que agora lhe trago são o primeiro do álbum de 2005, Influências, e o segundo do álbum de 2008, Por Conta e Risco. Depois eu voltarei para as despedidas desta emissão do Musicália. Hoje falamos de Beto, que faleceu no passado fim de semana, vítima de um acidente vascular cerebral. Falar com os meus sentidos longe do seu lugar. vida só começa ao adormecer. Segredos escondidos em sinais vindos de ti, e não os revelai por não querer terminar assim. Prometo um dia encontrar a solução para voltar a viver de novo com emoção. Parar. Andai perdido no escuro do teu luar, mas em mim existe um novo ser que passa por momentos difíceis de prever. Segredos escondidos em sinais vindos de ti, e não os revelai por não querer terminar. Não voltarei a sentir ter ponderado antes de agir. Não terias prometido o que não querias cumprir. Mas se pensas que sem-te a rir, teu castigo está para vir. E agora perdido, qual vagabundo sem destino, eu aprendo a sofrer. Mas não fico a chorar por quem não me quis amar. E hoje quero te dizer, oh, oh, oh, oh, não voltarei a ser teu. Por muito que venhas pedir, devias ter pensado em tudo isso antes de partir. Vozes que finalizamos esta emissão do Musicália. Vamos ouvir um tema extraído do álbum Cumplicidade, a meias, com Manito Ramos. Vamos ouvir o tema Estou Além. E eu decidi trazer este tema, Estou Além, parece ironia, mas não foi por acaso. Onde quer que esteja, só espero que Beto seja... Aliás, que Beto tenha a oportunidade de saber as homenagens que lhe farão a partir de agora. Por muito revoltante que seja, já lá diz o ditado que mais vale tarde do que nunca. Estou além é porque, de facto, Beto esteve além, um pouco além da sua geração. Numa altura em que a música portuguesa declinou, ele podia muito bem e facilmente ser considerado como um cantor pimba, e não um cantor de música romântica, como, enfim, como Tony Carreira, que também facilmente é considerado como um cantor pimba, este nome fraco para a música portuguesa. Beto não era assim, começava a ganhar o seu estatuto, mas estava além. E curiosamente, trouxe nessa gravação um tema, ou nesse CD, um tema de alguém que também estava muito além do seu tempo. Estou Além é o original de António Variações, aqui reinterpretado por Beto e Manito Ramos. Este é o especial que dedicamos a Beto. É a nossa homenagem. Voltaremos à emissão com o Musicália amanhã, com outra artista, para a próxima quarta-feira. Tenho a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Joana Santos apresenta-lhe mais uma edição de Noite Entre Todos. Até lá, fique bem, fique com a Rádio Antena Web.